Yakima Bravo 6321 switching to departure. Flying on Andrews Malich. Airborne at 405 Bianca 6321. Roger, switching to departure. Good day. Roger, Yakima Bravo 6321 out of 2000 climbing 380. Avianca Brazil 6381, with a contact departure, climb level 380, on goal departure. Okay, 380 and the goal departure. Objeto 6720, iniciar redução para onda 709, número 2 na aproximação. Episódio 27, Campinas. Gol no 755, táxi via Índia, quando na Charlie Torre no 8 decimal meia, o ajuste no 011, agora bom voo. Índia, Charlie, 8 meia, ponto espera da aula 0, tanto 755. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 399, informação Victor, autorização para São Paulo, Congonhas. Gol no 399, boa tarde, agora 360, Congonhas. Bono 399. Sando 366. Bono 395, onde estamos? Bono 395, pego final GPS, chame Torre 18.6, bom posto. 18.6, obrigado, mantendo. Objeto 6720, está autorizado a final ILS sem glide, desça para 2000 em forma estabilizado, 1011 o ajuste agora. 7, vamos lá, 2000, 130 graus, 08 nós. Dívida com a instala 0, 1.135. Salvador, boa tarde, gol 1395. 1395, continua a aproximação, aguarda pista livre, vento 13008, cabeceira deslocada 90 metros. E aí, aguardando pista livre, gol 1395. É terça para 500 pés, 1011, aguarde transferência para o Mike Eco Delta. Iniciei redução para aproximação, tráfego sua frente 6 milhas. É um Boeing 737-800 já reduzido para aproximação. Já reduziu a 677. Bono 077, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6. O ajuste no 011, bom voo. Relativo Juliette Alfa, telefone 1086, milhões, bótima. Bono 925, na escuta, para a cópia. Bono 925, autorizado Brasília, 360 nível, Upper Zulu 7. Decola da 10, curva direita na saída Gole, transição ao Fito. Transponder 5567, controle 1 no 9, decimal 8. 360 Brasília, pela Upper Zulu 7, decola da 0, curva direita na Gole 5567, transponder 198, controle ou 9, decimal 8. Bono 925, correto, sempre no tropo e estacionamento. Decimal 25. Okay, 288 or 3325 for Avianca Brasilia, 6321. Wait. Decola da 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5575, controle 199, decimal 8. Positivo 360, autorizado para o Gol 399 para Congonhas. Decola da 10, perfil da Gole Gonza. Via Abreu 5, 8, 5575 no transponder, 198 o controle, gol 1399. Golo 399, correto, pronto para puxa acionamento. Reportar a Golo 399, portão 2. Torre de Salvador, objeto 6720, transfere, boa tarde. 6720, continua a aproximação, a cabeceira 10 deslocada 90 metros, o vento 140 graus, 08 nós, aguarda pista livre. 7. Que o Delta vai aguardar também passagem do Boeing da Webjet e após o Webjet será liberado a base pela direita. Mantenha esse setor. Ok, mantendo o setor e já visual com o Webjet na final da 1-0. Mike Eco Delta. Roda o gol 1925 para. O 1925 autorizado, chame táxi. Boa tarde, 1077, sabe quanto dá? Sim, a gente mantém a atmosfera 1077. Coro 1395, no solo 52, direito 29. 0, pista livre, 130, 089, autorizado posto. Livre, 6720. Via Alfa. Alfa, Juliette, quais são? Alfa mantém posição antes da Juliette, previsto 09. Alfa mantém posição antes da Juliette. Controle ao Mike Eco Delta, desculpa, torre. Mike Eco Delta, após passagem do objeto, autorizado base pela direita, informe girando base. Ok, informará girando base, Mike Eco Delta. Controle Salvador, tá 3, correção, tá 8002, solicita efetuar o RNAV para a pista 10. 7, tá 8002, após Pelô, será autorizado o final RNAV, Serra Victor 366. Após Pelô, Serra Victor 366 para o RNAV, está autorizado, tá 3, correção, 8002. Gol no 755, chame Recife 1288 e Atena 1-3325. 288 ou 3325, 755. Salvador, Mike Eco Delta girando base pela direita, baixado travado. Mike Eco Delta livre pouso 17, 120 graus, 089. Alta 7. 1077, ali mantém. Tem mantém. Foi 6720, solo 55, direito 29. 29, gente. 09, o gol 39. Solo, boa tarde, Objeto 6720. Boa tarde, Objeto 6720, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6720. Tupã 3567, informação Vitor. Sádio Trip 5488, perdeu contato com o centro, sente da Victor, prosseguindo a descida. Trip 5488, boa tarde, identifique. Chegada MAN, desça para 2000 pés, 1011, ajuste. 2000, 1011, 5488. Informo clareza 3, só confirme os dados novamente. 4 de autonomia com fim, 95 a bordo. O 7 1 107, obrigado. Táxi via Juliette, Alfa quando na Charlie, torno no 8 decimal 6. O ajuste no 011, bom voo. Ali, contato radar, saída da EL, suba nível 360. Para subindo para o 360 com 1077. 476720, vai dar passagem à aeronave da Golf, está ingressando na frente via Juliette. Após ingresso a Juliette, gate 04. Após o gol, Juliette 04, 76720. E 510 com 1011 reportará ingressando no alinhamento final, tá? 3, posição 8002. 5488 é o número 2 na aproximação, reduza para 1709. 170, reduzindo o trip. Trip 5488, vetoração para sequenciamento esquerda na proa 070. O limite é a magnética 160 de Simbra. Final, senhor. E o trip 5488? Haveria possibilidade de manter 250 até a final. Fronteira de aberto lá, pista no 0,120 graus, 0,62. Seu limite é magnética 1,60 de Simbra. Limite magnética 1,60 de Simbra, 5488. A distância número 1 para o trip 5488. Tráfego posição de 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4.500 pés, descido para 2.500 pés, é um AEB 320 da TAM. Gente, 3.542. 8.002, tráfego posição de 2 horas, 13 milhas, rumo nordeste, nível 60, descido para 2.000 pés, é um Alfa Tango 72. Fecha o tráfego às 2 horas, tá? 8002. Pode voar proa do 366 da presente, tá? 8002. Autorizado, informe final de APS. Autorizado, 366 da presente, informará final do RNAV, tá? 8002. Voadora, eu vou no 612. Confirma, boa tarde. Sinto na frente, boa tarde. do ano 612? Você e o ano 612. Perdeu contato com a Recife, está cruzando 170 para 190-2509, para o Diamante. Certo, Gol no 612, iremos informar o centro, identifique, chegada Mambiça para o 050. Para 50, o ONU, linha 112 para o GPS, que está 10. Ok, ainda presente, voo e Serra Vigo 368. Positivo, 368, obrigado, ONU 612. Flip 5488, direita na pro ONU 40. Direita 140, direita. 3175, copia, prossiga. Tá 31175, autorizado Guarulhos, 340 nível, Aproíce 50. Decola da 10, curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5006, controle 119, decimal 8. Guarulhos 340, Aproíce 50, da EL de NER, curvando à direita, 5006, transponder 1198, é o controle, tá 3175. 3175, correction, pronto para push e acionamento no 03. Parada 3175, obrigado. Foi gol com o 925. Gol no 925, contato radar cruzando nível 040, saída gol e suba nível 360. Vale 360, gol no 925. Vitor 366, tá 8002. 8002, completo final, Chamitoi 18-6, bom posto. Completando o procedimento e Samara Torre em 118 decimal 3, tá 8002. 118 decimal 6. E 118 decimal 6, correção, tá 8002. Trip 5488. Complete direita na proa 165. Direita proa 165, 5488. Torre Salvador, muito boa tarde, então 8002, passou Serra Vitor 366, está agora 3 milhas e meia para o 372, avistando. Sou 8002, repouso pistão 10, cabeceira deslocada 90 metros, vento 130 graus, 06 nós. Dando pouso na 190, deslocada 90 metros, tá 8002. 399, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, acionar, reporta táxi, chama 399. Tá 3190, sente a informação, Vitor, cruzando no nível 185 para 150. A 3190 aguarde, 35488, reduza para aproximação, tráfego informado, está 5 milhas à sua frente. Informe no localizador. Cola da 10, curva direita na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5014, controle 119, decimal 8. 2320, informe no localizador nesta prova. Reduzir para 140 nós, vai chamar no localizador, trip 5488. Então 3190, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Identificou, autorizado 060, Mari, está 3190. 1925, chame agora o centro Recife, 1288 e até na 133-25. 1288-3325, motor de Salvador, está 3190. Siga. É, a intenção é efetuar o RNAV para pista 10, a possibilidade de voar para o Serra Vida 368? Afirmativo, 368 está autorizado, desça para 4.000 pés, ajustado 1010. Ok, 4.000 pés, Serra Vida 368, 1010, tá? 3190. Gol 1612, desça para 2.500 pés, informe no Serra Vida 366, o ajuste 1010. 7, 2.500, chamará na Serra Vitor 3661. Disposta, pode iniciar o táxi do banho, está autorizado. Chame táxi. Ok, obrigado, mano para táxi. Utilizado no lock 3548. Chame torre 198.6, triple 5488. Chamar a torre 118.6, triple 5488. Espera para informação para esse controle melhorar o fluxo. Essa aeronave possui a performance de manter 250 nós ou até 5 milhas do externo, ok? Que o tráfego à sua frente estava 3 milhas à sua frente. Prioridade número 1 para pouso. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, o trip 5488 transfere estabilizado. Boa tarde, trip 5488, mantém aproximação, número 2 para ponto, aguarde pista 10 livre, cabeceira deslocada a 90 metros, trip 5488. 5488. Gol no 399 com 147 a bordo, 4 horas de autonomia alternado Galeão. 399, táxi via Índia, Alfa Condina, Charlie, torre no 8.6, o ajuste 1-0-1-1, bom voo. 18.6 com 1011 via Austria, ou 1399. São 8002, salão 09, salão 1219, livrando à direita, uma boa tarde. Boa tarde, 1219, livrando à direita, são 8002. Paulo, boa noite, são 8002, livrou. Deslocada, vento 120 graus, 082. 7548. Da Juliette, então, 8002. Bono 399, ponto perdão 0. Bono 399, visual com tráfego nacional. Afirmativo. Faz a passagem do tráfego nacional ali, mantém Bono 399. Faz a passagem do tráfego nacional ali, mantém Bono 399. Mike Fox. Lila Mike Fox Trot, prossiga. Tá, de retorno para Salvador, afastaram agora 5 milhas, intenção pousar direto no Pátio da Bata, ou a próxima palma, Sérgio. 7 Lima, Max Foxtrot, chame de base para a final, para pouso Tati 4, vento 120 graus com 08 nós, Lima, Lima Max Foxtrot. Bora. 5488, solo 11, solo 12 19, livrando à direita, uma boa noite. 219, grato, está livrando à direita, 5488. O trip 5488 livrando. 5488, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Se via Alfa, não foi entendido o restante da mensagem, senhora. Autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, trip 5488. Reportar para ingresso na Juliette, 88. Então 8002, livre ingresso na Juliette para o gate 111. Autorizado ingresso Juliette, gate 111, TAM 8002. Efetuando de imediato a redução, TAM 3190. Fala, TAM 3567, para tiver acionamento 06. 567, coordenando com a equipe de solo, que após a passagem da guarda da aeronave da companhia, está autorizado pushback de chame táxi. Após a aeronave da TAM, está guarda autorizado a reportar a táxi TAM 3567. 5488, vai manter a posição antes da Juliette. Tem posição antes da Juliette, 5488. Contato está 3175 com 085 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. Está 3175, táxi via Índia, quando na Charlie, torno no 8.6, rua Justino 011, bom voo. Muito obrigado, Charlie, 1862, obrigado. Uno 399, decolos 13, controle 119.8, uma boa noite. 198, Uno 399, boa. Uno 399, decolado, passa 2000 pés. Uno 399, contato radar, saída Gol, suba nível 360. Atenção 360, Uno 399. Torre Algo 1, linha 12, próximo a Sierra Victor 372, em baixo da base. Voo 16, 12, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus 08 nós, cabeceira deslocada a 90 metros, informa o tráfego, helicóptero agora 500 pés, 11 horas, vai realizar pouso na cabeceira 17, sem interferência com o seu tráfego. Voo 16, 12. Positivo, avistando o tráfego, livre pouso 16, 12.